Ahí para los que querían bailar, che. Y dice: vos vos llegué a mirar un mundo y no vayas a ninguém, melhor que eu. Coração tá de puta cabeça, não entende como te pego. Aí está! Tenho a sensação que está vivendo uma cena louca, um filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido. No calor dessa cama, eu duvido que seus sonhos não chama por mim. Anda. Acredito que a paixão não morreu. Acredito. Todo mundo na pista. Seus desejos sou eu. Acredito. Toda briga de amor é assim. Vai, vai! Ora, coisa linda! E arrancamos a cola! Yeah. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de puta cabeça, não entende como te perdo. Tenho a sensação que está vivendo uma cena louca, um filme de terror. Sinto que também está sofrendo mesma saudade, o mesmo mal de amor. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu duvido que você não me ama, eu duvido. No calor dessa cama, eu duvido. E seus sonhos não chama por ninguém. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seus desejos sou eu. Acredito, toda briga de amor é assim. Siga e siga e siga. Vai dar 3D para vós e esto será. Vamos que vamos. Vai, vai, vai, vai. Vou te falar pela última vez. Não brinca mais com meu amor. Você não sabe o estrago que fez no meu coração, o mal que causou. Ainda lembro de cada palavra das coisas que me prometeu. Disse que iria viver só pra gente e seu coração seria só meu. Hoje vejo você se afastando de mim e cantando assim de qualquer jeito, evitando olhar dentro do meu olhar. Isso não é amor, não aceito. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar e deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. E bailamos e bailamos para que salga Horacio, che. Impresionante como baila esta gente linda. coisas que me prometeu. Disse que queria viver só pra gente, e seu coração seria só meu. Alvernado, hoje vejo você se afastando de mim e tratando de qualquer jeito, evitando olhar dentro. Isso não é amor, não aceito. Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana. Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama. Vamos que vamos, amigo, vai, vai. Sai, sai, sai. Sigue, sigue, sigue, sigue, una más. Movemos, movemos la cintura. Suena, suena, suena para vos. Vamos que vamos. La fiesta empezó. Eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Me sinto um idiota, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí, mas quando a sabendo é deixo da queda. Muda de vida, vai me perder. Esteja comigo, estou com você. Não seja bandida e aprenda a viver. Muda de vida, muda de vida. Você não seja bandida e aprenda a viver. Muda de vida. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Me sinto um idiota. Esqueça, mas não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí, mas quando a saudade aperta, e bailamos, y bailamos, y bailamos. Muda de vida, ou vai me perder. Esteja comigo, estou com você. Não seja bandida e aprenda a viver. Muda de vida, muda de vida, ou vai me perder. Esteja comigo, estou com você. Não seja bandida e aprenda a viver. Muda de vida. E cê vai. E cê vai, e cê vai. Impressionante, muñeco, sin bailar. Hey. Eso, bien bailadito. Fuerte el aplauso a la gente.